Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui eles estão no Jovem Nerd. Stop com Beatlesons! Ah, que horror, velho! Aqui é Blue Hand e sem piadinhas, eu tô sem ideias. Aqui é Eduardo Spore, a gente já está uns 150 Nerdcast pra gravar esse programa, cara. Não é brincadeira, não. É mesmo. Eu já enchi o Jovem Nerd de o saco por e-mail, falando toda vez que tinha um Nerdcast de história, eu falava: ah, arma de guerra, arma de guerra. Aqui é o Tucano e a maior máquina de guerra de todos os tempos é o Trovão Azul. Ah, boa! Não, águia de fogo, maluco. Águia de fogo era foda. Águia de fogo é espaço, cara. Aqui é Zagal, eu já peguei muito canhão. Muito bem, nerds, estamos aqui. Mais de 150 Nerdcasts depois do último episódio de Armas de Guerra da Antiguidade. A gente ficou devendo falar sobre Armas de Guerra Moderna, porque na verdade a gente achou que ia dar tudo no Nerdcast, não deu. Então agora vamos falar sobre as Armas de Guerra do Mundo Moderno. Não as do Moderno, armas daqui modernas do futuro, do mundo de guerra. Moderno em geral, hein? Oi? Oi? Dei pasos, prazer. Tudo bem? Bom. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e canelada no Nerdcast. Vamos. E Azaghal, muito bom, estou muito feliz porque estamos dando boas-vindas aos nossos queridos amigos da Planeta de Agostini. Sim, inclusive vi eles na Europa, hein? Você viu eles na Europa, olha só. Eles já anunciaram com a gente várias coleções iradas, que eles sempre fazem coleções de fascículos com miniaturas, né? Já anunciou Star Wars, Bombardeiros da Segunda Guerra, já anunciou Guerreiros Medieval, um monte de coisa, cara, que eles fazem sempre melhor qualidade. E hoje, aproveitando este Nerdcast, vamos anunciar os aviões de combate a jato, Azaghal. Olha aí. É a coleção nova deles com réplicas de aviões a jato desde da Segunda Guerra até hoje, com escala de 1 para 72. Uhum. Tem miniaturas exclusivas de aviões da Força Aérea Brasileira. Irados. Supervisionados por grandes especialistas militares. Senta pua. Tem decalque certo, no local certo. As miniaturas com mínimos detalhes, feitas de metal com plástico injetado. Então, caralho, é irado. Você pode colocar ela também com trem de pouso baixado, pousado assim, sabe? Se não quiser a base e tal. Olha só o que que tem nos fascículos e miniaturas. F-4 Phantom, um clássico. Mirage 3, que nós temos aqui. MiG-29. O Harry era a grande estrela da Guerra das Malvinas. Olha que a gente aí falou. O Harry, eu acho um avião irado, Harry. O Harry é foda, que é aquele que voa parado, né, cara? É irado, voa na vertical. Voa na vertical, exatamente. Tem o F-14 Tomcat, clássico do nosso querido amigo Tu Cruz. Olha aí. O Super Estandarte, que a gente também falou. Tornado, Typhoon. Cara, os astros dos aviões a jato. Quem gosta de aviação a jato, quem quer ter uma coleção na sua prateleira, Planeta de Agostini mandando sempre um fascículo que tem tudo sobre o avião, né? Sim, todos sim. Os segredos, tudo que se sabe, toda a história do avião, e vem com o modelo pra você colecionar. Primeira edição, fascículo 1 já vem com o Mirage 3, que nós temos aqui na FAB. Segundo fascículo vem com F-4D Phantom 2 americano. Terceiro vem com o MiG-29, o clássico russo. E você pode assinar, tem um link aí no post, você pode assinar agora com frete grátis pro Brasil inteiro. Olha! Frete grátis, você só paga a coleção que você recebe. Excelente! E o preço das edições não vai ser alterado até o término, entendeu? O preço tá definido e é esse. Não vai ter reajuste? Não tem reajuste. Começou a comprar, vai até o final. Vai até o final, exatamente. Excelente. Beleza? Então quem quiser ir direto no site é só digitar jatos.planetadeagostini.com.br ou tem o link aqui no post do Nerdcast. Vai lá pra você ver como é que é a coleção e pra você assinar, certo? Certo! I'm a Scatman. Outro recado importante, Azaghal. Já falamos no Nerd Office, a galera do Buscapé está anunciando uma ferramenta, um plugin para o seu browser. Browser. Quem não usa o Buscapé, eu uso o Buscapé para procurar preços, para comparar preços, certo? Olha aí. Você vai num site, você vê o preço da parada que você quer comprar, você volta no Buscapé, cria uma aba nova, você coloca o nome dele, você vê, tereré, ou você começa a busca pelo Buscapé e tal. Isso é o passado. Boa, Azaghal. Isso é o passado. Porque porque o novo plugin dele chama-se Busca-Pé. Na hora, você instala no seu navegador. E aí, quando você entra numa loja pra verificar o preço, ele já mostra ali na própria tela a comparação de preços. Excelente. Não é espetacular? Excelente. Tipo, você economiza um tempo. Você tá ali vendo o preço de um produto qualquer. Exato. Ele fala, quer saber? Quer saber? Olha aqui. Tem mais barato não sei aonde. Aí você clica direto e vai comprar lá, cara. Muito bom. Ou compra aí mesmo que tá bom. Exato. Excelente. Pô, excelente. A praticidade. Tem o link aí no post para você baixar o plugin. Fácil, você simplesmente baixa, instala e pronto. Foi. Olha aí, que busca beleza. Busca pé na hora. Muito bom. E a Zagal, a Nerd Store continua com seus lançamentos espetaculares. Exatamente. Está com tudo e não está prosa. Três camisetas espetaculares novas. Nós temos a camiseta The Winter is Coming. Winter is Coming. Que são todos as casas de Westeros. Isso, né? Os animais de Westeros. Muito bom. Feita pela Prips. Muito bom. Obrigado, Prips. Excelente. Temos mais duas na linha Keep Calm, coleção Keep Calm, Jovem Nerd. Exato. Temos a Keep Calm and Come to the Dark Side. Excelente. Escrita, camisa preta, letras amarelas. Em perspectiva, o que mais você esperava? Adorei. E a Keep Calm, The Cake is Alive. Exato. Para quem gosta de foto, já, os fortes entenderão. É muito boa. E você pode comprar isso, mais livros de Jabufobia, Independência ou Mortos, Branca dos Mortos, canecas, outras camisetas, baralho. Deadcast oficial. Exato. Exatamente. Lembrando que quem conseguir todas as assinaturas dos Deadcasters que estão no baralho ganha um iPad da gente. Exatamente. Certo? Nerdstore.com.br, a loja dos nerds. Nossa, que canastra. E se você quiser ouvir na casa de você pode falar 22 minutos e 45 milímetros. Último Nerdcast sobre professores. Sim. Nossos queridos mestres. Ah, o mestre com carinho. É. Exatamente. Muitos e-mails. Caroline Rangel explica a confusão da nona série. Olha aí, ela finalmente me fez entender. O pré ainda existe. O que foi abolido foi o CA. Olha aí. O curso de alfabetização foi abolido. Curso, não é classe de alfabetização? É, dá no mesmo, vai. Tá. No caso, seria na contagem antiga CA até a oitava série e na contagem nova do primeiro ano fundamental até o nono ano fundamental. Então, essa é a nova nomenclatura. Então, não tem mais CA. Não. Vai direto do pré-escolar pra primeira série. Já não se alfabetiza mais ninguém mesmo. Isso é uma verdade. Azaghal, isso explica muita coisa, Azaghal. O governo falou, nós cansamos de alfabetizar. Exato. Antônio Campos quer saber como ele pode mandar uma carta ao Nerdcast. Eita. Ele diz aqui, tenho algo que vocês vão se surpreender sobre o quesito cola. Olha aí. Bom, e aspa pra caralho aqui. Quem quiser mandar... Você pode mandar por e-mail, na verdade. Você precisa mandar uma carta. Eu acho meio esquisito. Você já mandou um e-mail, por que você não manda tudo no e-mail? Mas a gente tem a caixa postal. Sim. Você quer mandar a carta, o presentismo, o que vocês quiserem, adereço pra Zaga botar no Nerd Office. Caixa postal 17353, no CEP 80242-980, Curitiba, Paraná. Certo? Se você não ouviu, não vou repetir, porque você mesmo pode fazer isso, voltando. Exatamente. Encontros e escaneios é uma porrada. Tem uma porrada. Agora é uma porrada. Viralizou. Encontro Nerd Bar em São Paulo. Segundo encontro BH. Encontro semanal de BH temático de Halloween. Excelente. Segundo encontro de Campinas. Aham. Perfil Sky Nerd Recife. Muito bom, eles fizeram um perfil. Olha aí. Pra ter os posts oficiais. Muito inteligente. Excelente. Muito inteligente. Sexto encontro de Recife. Certo. Primeiro encontro de Vitória. Primeiro encontro de Goiânia. Encontro no Ressaca Friends. Muito bom. Zombie Walk Goiânia. Certo. Zombie Walk São Paulo. Excelente. Fotos do encontro semanal BH. Fotos renegados on the road. Para a tarde, autógrafos 12, 10, 12. Muito bom. Muito parabéns, bom. Parabéns. Bem, muito. Galera, comunidade se movimentando. Vários links enviados. Não, na verdade, só dois. Exato. Autor de Pai Rico, Pai Pobre pede falência. E agora? E agora? Excelente, cara. E agora? Qual é o sentimento? Excelente, cara. Excelente. Mas eu li a respeito. E eu li a respeito. Qual foi a história do Pai Rico, Pai Pobre que a gente tanto falou aqui? Então, parece que uma das empresas, acho que uma livraria ou uma empresa que ele usou como plataforma para vender o livro, alega que o sucesso do livro se deu em parte à plataforma deles. Certo. Eles alegam que ele teria que passar parte dos lucros, dar um share, uma parceria. Ele não fez. Os caras foram na justiça e ganharam milhões. É isso? E o Pai Rico, Pai Pobre, pra não pagar, pediu falência. Caraca, que história, cara. É, cara. Que história. É mole? Muito bom. E olha um link muito maneiro aqui, o Desafio Literário Sky Nerd. Porque cada semana, Azaghal, tem mais contos publicados na Sky Nerd, o que eu acho muito maneiro. E aí, a galera aqui, no perfil do Suki, ele iniciou aqui o... Na verdade, o Desafio Literário Sky Nerd 5. Esse é o 5, Azaghal. Já teve um, dois, três, tem um link pra todos, pra galera saber como participar. Olha, e nós aí vamos botar pilha aqui pra essa galera. Muito bom. A comunidade ativa. Ativa, excelente. E com qualidade. E a gente tem que fazer uma parada especial pra isso. A gente tá correndo. O senhor Sky Nerd, uh-huh, o Guilherme Camilo, sim, ele que não tem noção nenhuma de design. Isso, que ele é um programador. Isso, exato. Olha vocês, ele fez um badge pra galera que escreve na Skynerd. Olha, é, ficou maneiro o badge. Então ele vai distribuir aí, já. Ele vai distribuir. O arquiteto Skynerd está fazendo badges. Excelente. Estamos perdendo o controle. Excelente. Tem que ganhar um badge de badmaker. Badmaker. Vários vídeos, assistam aí. Vai, a gente vai ficar falando aqui. Ok. E a arte dos fãs? Agora vem a arte dos fãs. Senta que lá vem a arte dos fãs. Tucano e a Onda de Santos pelo Dudu Magalhães. Muito bom, entendedores entenderão. Alunos Slenders e o Prazer de Tucano pelo Alex Garcia. Professor Azagovski, do Jânio Garcia. Flecha Azaghal por Jonathan Alves. Canelada no Nerdcast 331 por Bruno Davi Kutzman, meu sotaque como em português. Triade Nerd de Peso por Sandro Orro, muito bom. Triade, rapaz. Ok. Mega acento ali no I. Protocolo Blue Hand Zombies por Alex Corsini. A Maravilhosa Cozinha de Jack Tucano a Passarinho. Excelente. Por Eduardo Ono. Os Nerdcasts do Universo dos Desenhos Animados pelo Diego, muito bom. Nerd Pride pelo Lucas Stark. Nerd Ceia, haha, por Alex Nascimento. Pergunta quando o rodapé do site será mudado. Sim, pra quem não sabe, o rodapé do site é sempre tem uma arte dos fãs. Deve ser feito naquele formato que está lá. E a gente não muda muito tempo porque a galera faz tempo que não manda. Então mandem. Mandem que a gente muda. Isso. O que mais? Curta-metragem Atitude Suspeita de Kenzo Giunto ou Ginton. Montagem usando imagens do Nerdcast por William Sobreira. And marcador de páginas branca dos mortos por Thiago Olsi. Ficou muito maneiro. Muito maneiro, Thiago. Já que você está sentado, senta mais ainda porque tem conto pra cacete. Caraca. Temos contos de Carlos Clone, Ricardo Dário, Lucas Milan, Gabriel Oliveira, Navarro, Rafael Rocha, Leandro Gama, Sérgio Suzart, Anderson, Lucas Dias, Paula, Matheus Forne, JS Opichon, é isso? Isso? Desculpe, cara, eu não Gustavo sei. Gustavo Balls, Leonardo Blitz, Carlos Mofta, Henrique Gustavo Martins, Vinícius Matheus, Sony Santos, Arthur Alain, Leandro Samora, Sérgio Gomes, Thiago de Porto Soares, é muito nome, cara. Daniel Rossi, pra variar. Olha aí. Caimã Raymond, a parede do Cauã. Caimã Raimundo, rapaz. Cláudio Davi. E finalmente, mas não menos importante, Lucas Manriquez. Muito bom, cara. Tem muito conto, cara. É conto pra dar com pau. Tem todos os links aí neste post. E vamos aos e-mails. Primeiro e-mail, Leandro Corrêa dos Santos, 27 anos, programador de web, PHP, Umuarama, Paraná. Em 2006, iniciei o curso de Sistema de Informação na faculdade Whatever de minha cidade. No primeiro ano, tudo é novidade para todos. Faltando 15 dias para a primeira semana de provas, começaram a perguntar para os professores qual sistema de avaliação seria adotado por eles. Se seria prova em dupla, se poderíamos pesquisar, se usaríamos computador para fazer as provas, etc. E um dos professores certa vez respondeu para a turma: a prova será de dupla e de pesquisa. Dupla, você e Deus. Pesquisa, você e seu cérebro. Quem não trouxer o cérebro faz a prova sem pesquisa mesmo. Nunca me esquecerei dessas palavras. Não satisfeitos, resolveram pedir mais detalhes sobre a prova, então ele respondeu: a prova será fácil. Vocês só terão que marcar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Detalhe, se for falsa, você terá que justificar, ou seja, explicar o que está errado nela. Ah, mais uma coisa, todas as alternativas serão falsas. Como o professor era meio brincalhão, ninguém levou a sério. Quando as aulas retornaram, após a semana de provas, ele apareceu na sala com um sorriso estranho e um olhar confiante, dizendo: eu sabia que poucos iriam se sair bem no meu exame. Quem mandou não acreditar em mim? Todas as alternativas da prova eram falsas. Tínhamos que justificar todas elas, ou seja, era uma prova discursiva. É, exato. Mas muitos alunos ficaram com medo que fosse uma pegadinha e marcaram algumas alternativas como verdadeiras. Resultado, mais de metade da sala ficou pra exame na matéria dele. Depois dessa, achei que nenhum professor seria pior. Foi quando conheci outro professor de matemática, uma lenda aqui da cidade. São fontes confiáveis ou não de que ele teria reprovado a própria irmã em um cursinho que ele ministrava, porque a nota dela ficou abaixo do mínimo e faltavam 3 décimos. Ah, não, cara. Essas lendas de professor. O cara era o Kaiser Soze dos professores, né, cara? Isso era motivo suficiente pra que fosse temido por todos os alunos. Ninguém, absolutamente ninguém, faltava a aula dele. PS, não concluí o curso por motivos óbvios. Fernando Bertolo, 26 anos, publicitário, São Paulo, SP. Muito legal, Nerdcast 332, sobre professores, professor, professor. Ele me fez lembrar de algumas histórias de quando era voluntário como professor em um programa chamado Alfabetização Solidária. Tá vendo? Agora que não tem mais CA. É. Tem que ter programa de voluntário. Exato. O programa era uma etapa anterior ao citado EJA. Ele ensinava o básico do básico, já que era para ingressar no EJA. O ideal é que o aluno tivesse um nível mínimo de alfabetização. Na minha sala, haviam alunos de 30 a 80 anos, alguns aprendendo o abecedário e outros que já conseguiam compor textos básicos. Mas uma coisa que existia em comum entre eles era a determinação. Em especial, me lembro de Dona Josefa, uma senhora de 70 e poucos anos, com óculos fundo de garrafa e cabelos ralos, que para conseguir identificar uma sílaba fazia um esforço que parecia estar empurrando um carro. Eis que um dia Dona Josefa chega na aula com um imenso sorriso nos lábios e antes de começar a aula vem falar comigo. Professor! Fazer a voz da Dona José? Puta que pariu! Queria te contar que hoje eu consegui ler o nome do ônibus sozinha. Meu, não deu. Foi uma emoção tão forte que tive que sair para ir tomar uma água para não começar a aula com lágrimas nos olhos. Hoje, quando penso nesse caso, ainda sinto muita vontade de ser professor. Legal, legal. Teve outro caso também que acho emblemático, mas esse eu vou ignorar. Foi legal, cara. Eu lembro a primeira coisa que eu li. Você lembra? Não. Tá. Sim, de sacanagem. Eu lembro. Sério? Eu tava em casa folheando uma revista da Pantera Cor-de-Rosa que eu tinha. Eu só vi as figuras, né? E eu lembro que eu foquei num balão e li uma das palavras do balão. Sério? Quando você tava sendo alfabetizado? É. Mas você, o que que era que você leu? Bandido. É verdade. Bandido. Tinha um ladrão, bandido, lá na história da puta da Pantera Cor-de-Rosa. Mas é nítido pra mim. A primeira coisa que você leu por conta própria, é isso? Sim, sim. Foi bandido. Bandido. Excelente. Deu no que deu. Cleomar Schmidthaus, 20 anos, técnico de informática e estudante de ciências contábeis, Rio Grande do Sul. O Slave Roboto botou aqui. Tá engraçando, sarcástico. Aparentemente no estado todo. O cara vive solto no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Comentários do Slave Roboto. Quando o Tucano, Gustavo Guanabara, Johnny King, Jovem Nerd, Azaghal falaram das colas que os alunos fazem, lembrei do meu ensino médio, onde nós tínhamos uma fórmula que funcionava mais de 90% das vezes. Ao começar a prova, nós fazíamos só as respostas que cada um sabia a lápis. Essa cola te prejudicou forte, hein, cara? Uma certa altura da prova, quando a oportunidade aparecia, nós trocávamos as provas com um colega ao lado e assim se fazia a questão que o colega não tinha feito. Se você sabia a resposta, você responde. Se não sabia, deixava em branco. E no final, as provas estavam praticamente completas e nós colocávamos o nome, reescrevíamos a caneta, cada resposta, entregava a prova e esperava a resposta. Eu esperava o resultado, né? É, resultado. É, isso aí provou o quê? Que quem cola não aprende mesmo, né? Olha só, isso é a cola mais velha do mundo, para exato, trocar a prova de escrever a lápis. E essa aí é um sistema, cara, completamente falho. Você ficar trocando de prova toda hora, só um professor imbecil. Exato, que o cara não vai ver, cara. Toda hora, passando a... Pelo amor de Deus. É foda, né? Mas isso aqui é o equivalente à comunidade, o que acontece hoje na internet, né? Por exemplo, você tem uma ideia, e aí a ideia é discutida na comunidade, e cada um dá o seu, e a ideia cresce. Né? Assim, isso aqui é uma versão deturpada disso. É, onde você rouba, né? Exato, e não aprende nada. João Cury, frustrado demais para falar a idade. Estudante de engenharia eletrônica, Curitiba, Paraná. Queria dizer que eu estive na tarde de autógrafos na livraria Arte e Letra, em Curitiba. Olha aí, que excelente. Por falar nisso, foi uma ótima deixa que eu tava pensando nisso agora. Nós temos que agradecer. É verdade. A livraria Arte e Letra, com que certeza. Também é uma editora e tem ótimos livros, uh-huh. por nos ter recebido de uma forma tão calorosa. Sim, é verdade. O lugar é fantástico, eles foram super atenciosos. Muito obrigado. Com certeza. Nós temos que agradecer mais ainda aos nossos queridos Tucano, Anderson Gaveta, Fábio Abu, Abufobia e Harold Stricker. Sim. Por terem comparecido e terem tido toda a paciência com esse público carinhoso. E por fim, temos que agradecer o público. Sim, todos, centenas, né? Centenas. Centenas. Centenaças. A gente distribuiu mais de 400 senhas. Exato, e tinha mais gente do e que e ninguém sem. Vinha sozinho, mano. Exato. Então eu calculo por baixo que passaram ali umas 700 pessoas, cara. É possível, é A gente possível. Ficou de 2 da tarde a 8 da noite lá. Foi muito bom. E foi animal, cara. A gente, porra, foi muito foda. Valeu por quem compareceu, foi... Muito maneiro mesmo. Muito maneiro, cara. Valeu mesmo, galera. Teve gente que viajou, cara, 900 quilômetros, 1.200 quilômetros. Gente veio de Minas Gerais dirigindo, cara. Pô, pessoal, pô, várias pessoas vieram de São Paulo. Pô, São Paulo, maneiro, pô, foi cara. Muito bom, gente. Carinho mesmo no coração, cara. Foi muito legal. E seguindo o e-mail daí, o que, que ele fala? Ele diz aqui: sensacional a oportunidade de comprar o baralho Nerdcast e já de cara conseguir autógrafos em várias cartas, como o Rei de Espadas do Jovem Nerd, o Coringa do Fábio Abu, a Dama de Copas da Portuguesa e etc. Mas teve um mal amado que não quis autografar a carta. Ei, ei. Isso mesmo. O Tucano Jack, Jack se recusa a autografar qualquer valete de copas apresentada a ele. Isso é uma verdade. É a dificuldade do concurso. Quero saber se uma foto com o Tucano e com a carta conta como autógrafo. Não conta. Não conta. Agora, o que acontece? O nosso querido amigo Tucano ficou de pinimba... Porque eu homenageei o cara como valete. É. Foi uma homenagem sincera. Sim. E o cara levou como ofensa. E aí ele se recusa a assinar qualquer carta de valete. Eu, inclusive, tô pensando seriamente na próxima tiragem de baralho em mudar o baralho. Você vai mudar? Vou passar o Tucano pra dama. Mas o que acontece? Teve uma pessoa que conseguiu o autógrafo. Cara, vocês têm que ver. A Adriele Bianca Potsnik, ela foi super criativa e mereceu. Ela foi Jack Bauer, cara. Tem um link pra vocês verem o post no Skynerd dela, cara. Ela fez uma artimanha. Ela ludibriou o Jack. Ela fez o seguinte, ela colou atrás da página onde estavam sendo autografados o livro Branca dos Mortos dela, ela colou a carta do Tucano com um papel carbono, muito maluco. Bom, muito bom. E aí ele assinou a página do livro e passou pra carta, cara. Muito bom. E ela mostra a carta e tá valendo, ela tá na frente de todo mundo agora. É válido, é válido, é válido. Muito bom, muito excelente, bom. Excelente, Adriele, você foi espetacular, cara. Muito bom. A gente parou aonde? A gente parou na pólvora? É, justamente aí. A pólvora que define realmente uma virada nas guerras. É um divisor de águas, o Jovem Nerd. É um divisor de guerras. É um divisor de miolo, né, cara? A gente falou dos canhões. A gente chegou a falar de canhões, não falou? Né, no Nerdcast de Barangas. Foi. A gente falou de canhões no Contos de Carnaval. Também, também. Eu tava vendo um programa outro dia que tava mostrando a primeira munição traçante. Uhum. Sabe qual é? Sim, que é, ela tem algum metal que queima com uma cor e você vê a trajetória do projétil. Então, na China, no ataque dos mongols... Mongóis? Mongoles? Quando eles atacavam, que estavam de noite, os chineses queriam atacar de dentro dos castelos, das muralhas, eles já tinham desenvolvido a pólvora e eles lançavam um pedaço de bambu, assim, oco, enrolado com corda pra ele não explodir, cheio de pólvora dentro. Acendia e catapultava. Aquela parada fazia a trajetória, tal, não sei o quê, e ficava brilhando e mostrava onde é que tava o acampamento inimigo e eles mandavam as pedras e não era sei o quê. Era tipo um flare, um sinalizador. Sim, é. Irado, irado. A gente falou também, de certa forma, né, de armas mais antigas. Que as mosquetes, bacamarte. Arcabuz. Arcabuz, é isso aí. Que a gente até mencionou no Nerdcast Napoleão que aquela foi a última guerra com aquela configuração antiga, né, daquelas linhas de infantaria e tal, porque eles já tinham, né, a pólvora, já tinham armas de fogo, mas ainda assim, a maior parte da guerra era resolvida no corpo a corpo mesmo. É porque as armas longas de cada soldado é um semi-inúteis, não é, não é inútil porque ele podia dar um tiro, mas ele não tinha tempo de dar vários tiros, então depois que ele deu o primeiro tiro, o nego resolveu o negócio na espada e na baioneta. E as táticas de guerra eram muito toscas, porque ainda era aquela tática de correr contra o inimigo. Não tinha uma tática como... Hoje em dia ninguém corre contra o inimigo, as pessoas se escondem dos lados e tentam pegar o inimigo desprevenido. Eu fico pensando no camarada que ia na primeira linha ali, na primeira coluna, porque tu sabe que ele ia morrer de qualquer maneira, né? Então assim, porque no início, nessa guerra napoleônica, era assim, os caras vinham andando tranquilamente, armavam seus mosquetes lá, os caras inimigos estavam na frente, não corriam pra frente não, com a espada, esperavam atirar e depois corriam. Era um alvo, né, cara? Eles iam tomar a primeira salva. O cara escalado pra primeira linha era, coitado, né, cara, né? Sentença de morte. E você pensa que é um desperdício de tropa, né? Porque você tá deixando um soldado seu ali, que provavelmente vai ser morto. Era certeza que eram os caras mais renegados da sociedade, né? Pro-bloggers. Só escória. O Velho Oeste é bom pra definir as armas modernas, porque foi no Velho Oeste americano que teve o maior desenvolvimento de arma, assim, da época. O Velho Oeste não existia. O Velho Oeste era um território indígena e os americanos que iam pra lá, eles iam tomar território dos índios. E os mexicanos também, né? Dos índios e do México. Era um território que, na verdade, seria de ninguém. Era tipo a África. E eles estavam indo tomar na base do quem chegou primeiro leva, mas pra levar tem que garantir, né? Não é... Ah, não, é meu. É meu na base da arma. E isso gerou um desenvolvimento de arma pra pessoas que não tinham treinamento militar e armas mais fáceis de serem usadas. Adicionando o fato que o americano é o cara que mais sabe vender coisa no mundo, né, cara? O cara vai na Disney, você sai e tem uma lojinha. Tudo lá é... Os caras são o templo do capitalismo, né? Os caras já sabiam vender já. Então... Tinha um detalhe interessante. Os índios americanos não existiam no vácuo. Os índios americanos negociavam com os americanos brancos. Então, os índios americanos também tinham armas. Não era como foi a conquista dos espanhóis aqui, que os espanhóis chegaram e avassalaram os índios, coitados, de arco e flecha. Claro, os caras queriam vender, mano. Então, o colono que ia pra lá tomava porrada no índio, que vinha com machadinho, mas vinha com um Winchester também. Então, era uma briga meio de igual pra igual. E isso foi gerando uma corrida armamentista, digamos assim, pra nego poder segurar a onda dos índios. Foi daí que foi surgindo vários desenvolvimentos de armas de cano longo, com raia. Com munição de cartucho, né? Não de... como era antigamente. As peneiras que eles chamavam de rimfire, que é a base do cartucho, tem aquele anel. As peneiras disparavam pressionando o anel. Só que aquela porra é foda que quando o anel cai no chão, a bala dispara sozinha, não é muito seguro. Então, aí teve desenvolvimento de disparo pelo meio, com o pininho no meio, como é hoje em dia, várias coisas que foram geradas. Sabe que era uma parada maneira que tinha nessa época é que a munição da por exemplo, da Winchester 7.3, que é aquela clássica, né, que... Clec, clec, que é ali perto do gatilho, atrás do gatilho, né, o pump dela, né? Ela envolve o resto dos seus dedos, né? O gatilho, o indicador, e o resto é o reload. É bem, uma maneira bem legal de fazer o reload. É, eu acho. Né? Embaixo do cano dela, ela tem um outro cano que é um armazém de munição. Isso, exato. É. Quando você puxa embaixo, você ejeta a que foi disparada e você alimenta mais uma. Mas a shotgun, né, a 12, como todo mundo conhece, ela também funciona dessa maneira. Depende. A pump é, mas a pump é mais moderna. Nessa época que eles usavam shotgun, é aquela de dois canos, que você abre, você quebra os dois canos e bota duas balas. Sim, sim. O apelido dessa Winchester 7.3, não sei se é só aqui no Brasil, é bem escroto, né? Papo amarelo. É? É. Por quê? Mas é só a nossa, porque a oficial que vende aqui, o calibre é menor. Ah, é? É. O apelido escroto é o da escopeta, que é punheteira. Mas tem mais a ver do que papo amarelo, né? O que eu ia falar é que essa Winchester 7.3 e vários revólveres Colt usavam a mesma munição, 44-40. Então você, tipo, não tinha essa putaria de você tá com revólver, acaba a munição, você não tem mais munição. Você pega, sim, a munição da espingarda. Não, nessa época eles faziam uma unificação grande de munição que depois foi se desfazendo porque foi inventando um monte de armas diferentes e cada uma com um calibre cada vez mais potente, então não servia uma na outra. Mas a ideia era que você pudesse carregar uma munição só, porque os caras estavam a cavalo. Então o cara não podia estocar diversos calibres, porque não é que ele ia guardar diversos calibres no cavalo. Eles tinham que ter uma parada mais simplificada. E daí que vem essa ideia de botar o mesmo calibre. E a famosa, a nacionalmente famosa Winchester 22. Aí tem que perguntar pro Pablo, cara. O Pablo. Mas a nossa Papa Maelo é uma 22, porque é proibido você usar a 30-30, que é o calibre certo dela aqui. Por quê? Porque o Brasil é cheio de merda. A gente aqui é um calibre militar. A munição original era 44-40, né? Depois virou 30-30. No Velho Oeste tinham dois ícones, né? Uma era o Winchester 7.3. Colt Peacemaker. E o outro é o Colt Peacemaker também, que é do caralho, né? Peacemaker é um nome foda pro cara. Foda. Certeza. Eu tenho... Parabéns, cara, que... Vou te apresentar meu amigo Colt Pacificador. Exatamente. Porque antes você tinha guerra, você tinha conflito, confusão, e aí você... Pá! E agora está tudo em paz. Mas é igual um amigo meu que gosta de falar desse anúncio. Realmente é um anúncio lindo da Smith & Wesson. Dessa época do Peacemaker, a Smith & Wesson fazia um concorrente do Peacemaker. E o anúncio deles era que Deus criou os homens e Smith & Wesson os igualou. Muito bom. Oh, essa coach, a onda era atirar pelo cão, né? Não tem que atirar pelo cão. Dá aquela... A coach, ele é single action. O que, que é isso? Se você apertar o cão, tá pra frente, né? tá encostado na bala. Se você apertar o gatilho, nada acontece. O cão, pra quem não sabe... É aquele negocinho que fica atrás. Ele é um martelo, como se fosse um martelinho. Ele é um martelo que bate na munição e faz ela disparar. Exato. E só se você ficar com o dedo ali, você vai se machucar, só pra você saber. No Peacemaker, se você apertar com o cão na posição de descanso dele, posição normal, ele pra frente, se você apertar o gatilho, nada acontece. Você tem que puxar o cão pra trás, aí ele trava e você pode disparar com o gatilho. Por isso que tem vários filmes que o cara atira e ao invés de ele puxar o cão com o polegar, ele puxa com a outra mão. Pra ganhar velocidade, o cara travava, ele apertava o gatilho pra o cão ficar solto e ele ficava batendo atrás no cão pra ficar atirando. Ah, ele deixava o dedo segurado no gatilho. É. Ele não atirava várias vezes, ele atirava com outra mão puxando o cão. Ele atirou uma vez só. O gatilho trava, prende o cão pra trás. Quando você segura o gatilho, você deixa o cão solto. Você fica atirando com o cão. Mas você mexer... Peraí, mas o gatilho não é responsável por girar o tambor? Não, o cão gira o tambor. Ah. Esse método é precisão, vai pro caralho, né? Só o Clint, rapaz. Você não viu no Super Humanos de Stan Lee aquele tiozinho que atira virando com a barriga, o velho? O tiozinho é sinistro, cara. No Velho Oeste é assim, velho. Tem uns campeonatos de silhueta que é uma luzinha colorida que acende e o cara tem que atirar. É palhaçada. Os caras acertam no alvo ridiculamente rápido. Não deviam ser todos que faziam isso, né? É, chama tiro intuitivo, né? É, esse tiro assim. Da cintura, uma porra assim. É uma memória muscular que o cara usa, né? De saber angular a arma pro ponto onde ele tá, sem mirar, sem olhar. Nessa época, o revólver é uma parada pra você matar um cara meio queima-roupa, assim. Não é uma parada pra você matar o cara de longe. Pra você matar ele mais de longe, você puxar uma... Até hoje, pra você matar um cara de longe, um revólver não é o mais indicado, né? No Velho Oeste, você matar o cara de longe com uma espingarda era 50 metros também, né? Não era tão longe. Não, o alcance maior de uma Winchester dessa, a menos que você fosse um mega atirador foda from the sky, é 650 metros. Mesmo assim, você tá pedindo pra... Tá apelando. Tinha um Peacemaker, que era o Bunch Lining Special, que era a versão do Peacemaker, só que ao invés de ter um cano de 19 centímetros, tinha um cano de 30, tá ligado? Ah, essa que era a arma do Coringa, né, cara? É uma coisa... Tu tem uma arma dessa, cara, é a mesma coisa que tu é o Kid Bengala e vai no mictório... Cara, fazia muito de revólver, puxa 30. Puta que pariu. Tem vários planos pra armas mais recentes. Mas recente, assim, Segunda Guerra, que eles consideram como naval. Não sei porquê, mas eram armas com cano maior. Não sei pra que diabo que era naval, porque pra você poder remar com ela. Deve ser. É que vocês estão falando, eu só tô me lembrando aqui da trilogia do dólar, do Clint Eastwood. Porque tem tudo isso. Se você tá escutando o programa e você quer saber mais sobre essas armas, você pode ver lá, porque tem até a cena clássica da mula, que ele mata os caras, ele mata assim, com a Colt, e aí segura o gatilho, vai puxando o cão também. E no segundo, se eu não me engano, tem um cara que tem essa arma que você tá falando, que tem o cano maior, que é aquele maluco que anda de preto. E eles fazem a recarga clássica da Winchester, que é jogar a arma pra frente, pra bater na mola e voltar com a força. Enquanto, e ela recarrega sozinha, né? E é uma arma que existe até hoje, né? O Terminator usava, né? Schwarzenegger veio do futuro e pegou uma dessa. Então. E recarregava girando, que era style pra caralho. Então, é style pra caralho, mas é possível recarregar assim? Ou não? É assim, estraga a arma, mas é. Assim, mas ele não ia ficar com ela por muito tempo mesmo, né, cara? Ela tem uma mola, né? Quando você faz isso, você tá forçando a mola vai quebrar alguma tipo, hora. Mas pra ele salvar o Conor McCloud, vale. Né? Ou Conor McCloud, John Connor, aí. Conor McCloud não precisa, ele é imortal, cara. Pra salvar o John Connor, o cara podia fazer aquela firula. Tá valendo. Ele é um cara muito frio, né, o T-800. Não se apega às armas. Putz, grilo. Mas no Velho Oeste apareceu também nessa época a primeira Gatling Gun. É, a Gatling Gun foi uma evolução de uma arma francesa chamada mitralhese. Só que como é que é a arma francesa e as equivalentes? Você tinha vários canos, 8, 10, 12, você alimentava uma munição em cada cano e você disparava todo ao mesmo tempo. Cara. Saía 8, 10, 12 balas, você tirava depois todos os cartuchos dos canos, alimentava todos de novo e disparava ao mesmo tempo de novo. Você dava um tiro inicial grande de, sei lá, 10, 16 balas, mas depois você tinha um tempão pra você descarregar tudo e recarregar. A mamata da Gatling foi, o cara pegou 8 canos e fez um alimentador por gravidade com um carregadorzinho de madeira, que botava as munições em fila pra cima e o próprio peso delas fazia elas caírem. Com isso você ia rodando uma manivela e ela ia atirando sem parar. A dança da manivela, né, cara? Uma equipe treinada, onde um cara atirava e o outro municiava, você podia ficar atirando até acabar a munição. No meu RPG de Velho Oeste... Que era bom pra caralho, diga-se passagem, eu sou testemunha. O bandoleiro mexicano tinha vantagem usando essa arma. É muito arma de bandoleiro mexicano. É, né? E o índio podia montar sem cela. Acho que não, cara. É. Que bandoleiro, cara. Isso é arma de exército nessa época. É muito... Os bandoleiros roubavam a Gatling e usavam. O cara já lá era montada naquelas rodas de canhão antigo, né, cara? Ela tinha um tripé, ela tinha um tripé de madeira também, não é só o sistema canhãozinho, não. E ela era tecnicamente carregável, ela não era tão pesada assim, não. Ela pesava uns 25, 30 quilos, quer dizer... O exército mexicano era formado única e exclusivamente por bandoleiros. Pelo menos no meu jogo. Falar em bandoleiros, foi essa arma que matou o Lampião. Quem não sabe. Sério? Foi com a Gatling Gun e Maria Bonita. É. Gatling Gun. A Gatling Gun resolveu muita coisa nessa época e mudou a estratégia de combate. Porque normalmente a estratégia de combate, se você tivesse um ataque massivo em quem tava defendendo, o cara tinha uma certa desvantagem, porque um monte de gente vindo, você ia atirar em quem? Você tinha que ter números iguais pra poder segurar um ataque. Com a Gatling Gun acabou essa brincadeira de números. Você botava dois caras com uma Gatling e foda-se quantos estavam vindo. Você ia matar todo mundo. Os ingleses provaram isso com um ataque Zulu. Na África do Sul, onde eles mataram 5 mil zulus, 4 mil zulus, uma parada assim, e perderam menos de 20 ingleses. Eles eram 100, outra 5 mil e eles ganharam. Então, a gente acha que eu já falei isso no Nerdcast da Primeira Guerra Mundial, mas vale a pena, de repente, falar de novo, só comentar que tem um outro filme também, né? Meu Ódio Será Tua Herança, excelente. Que é também basicamente isso, os caras conseguem uma Gatling Gun dessa, uma metralhadora. Os caras ficam defendendo um forte, cara, em cima de um outeiro, assim, a galera entrando. São, tipo assim, só os personagens principais do filme, né? 6, 7 caras. Eles eram o único que tinha metralhadora. Irmão, eles defendem o forte contra... quase um exército inteiro, cara. Porque os caras vão entrando pela porta e, porra, vai morrendo direto. Vai caindo pro lado e pro outro, né? Porque eles focam na porta e saem metralhando. Eu fiz isso também. Se você tiver uma estratégia boa... A pedra é imbatível. Eu tava vendo outro dia. É imbatível, exatamente, é. Dá pra vocês terem uma ideia, só aquele top shot que passa no history. Rolou um desafio, não sei o que, lá, e os dois que foram eliminados fizeram um desafio pra ver qual dos dois que ia perder mesmo. O desafio deles é, cada um com uma Gatling Gun, arrancar um poste. E os caras serraram um poste de madeira e bala. Não, e quer saber mais, o Blue Hand? Essa arma ela é foda até hoje, cara. Se meteram numa guerra, essa arma faz toda a diferença, não, cara. Até hoje. Essa arma é o precursor do M61 Vulcan. Da minigun. Que tem helicóptero. Que é helicóptero e no A10 também, no Thunderbolt. A minigun é um alto canhão, por causa do calibre. Mas é mais ou menos é exatamente a mesma coisa. É uma Gatling elétrica que dá 6 mil tiros por segundo. Perdi o time da piada. Ih, cara. Bom, fala aí. Eu ia falar que eu fiz isso que o Dudu falou também. No Red Dead Redemption. Essa arma também foi pro Japão matar samurai, né? Foi, a Gatling foi usada... até a Primeira Guerra Mundial, ela foi usada em vários combates. Chegou, se não me engano, a ser usada na Primeira Guerra, mas não tenho certeza. Não? Ele até mostra naquele filme do Tom Cruise lá, que ele vai pra... Ela é uma covardia pra época. Mesmo pra hoje em dia, se você pensar a quantidade de tiro que ela dava, dois caras treinados fazem 450, 500 tiros por minuto, às vezes até mais, deve chegar até 900 tiros por minuto. No Japão era considerado uma arma... totalmente sem honra, né? Porque os samurais... Esse filme até mostra bem isso, quem, cara. A honra é de quem ganha, né, cara? É verdade, né? Afinal das contas... Mas tem uma coisa interessante pra falar sobre, assim, voltando um pouco do tempo, mas lembrando da história do Japão, em 1600 teve uma guerra de unificação do Japão, né? Foi a Batalha de Sekigahara, né? Que unificou o Japão, eram tipo dois shoguns estavam lutando pela supremacia do Japão. Esse cara, um deles, né? Ele mandou encomendar 10 mosquetes, sei lá, não sei se é mosquete ou arcabuz aí, não sei. Aí deu pro mestre de armas dele e falou: olha só, eu quero que você pega essas armas, desmonte elas e reproduza numa linha e tal. Então ele reproduziu, fez uma porrada de mosquete, foi pra guerra, ele venceu a guerra. Depois que ele venceu a guerra, ele unificou o Japão e mandou destruir todos. E aí o Japão se fechou a partir daí, só foi se abrir depois, em 1800 e pouco, na era Meiji. Isso. Mas aí foi interessante, porque ele usou essas armas mesmo pra vencer a guerra e depois baniu as armas de fogo do Japão, né? É porque ele fez um morticínio foda e ele mesmo se surpreendeu com o morticínio. O Japão se reabriu de novo, a gente fala abriu, mas não foi muito bem assim. Os americanos chegaram lá com armas sim. forçaram os japoneses a abrir os portos na base do... Não, o próprio japonês falou que viu que ele ia ter que se reinventar pra poder lutar qualquer guerra que viria, né, cara? É que nem o Batman fala pro Lucius Fox... Pro sistema de celular que faz ele vir através das paredes. É. Ele fala, When you're done, type in your name. E ele destrói o sistema depois que ele usa. Isso aí. O americano chegou no Japão no estilo Gabriela, né? Coronel da Gabriela. Abre as pernas que vou te usar hoje, santinha. Foi mais ou menos assim. Cara. Eles chegaram lá como os bambambãs, cara. Eles chegaram lá vendendo tudo que é tipo de arma pra eles. Eles não chegaram lá, abre as pernas. Eles chegaram... O Japão falou, estou de pernas abertas. Não, foi sim, porque eles não era permitido e eles forçaram a abertura dos portos. Lembrar também que em 1890, no final do século XIX, os caras já tinham coraçados, malandro, que eram canhões que destruíam cidades, cara. Não era como se fosse 1600 e pouco, 1500 com caravela, com galeão, não, cara. No final do século XIX já tinha, porra, pra destruir prédio. O buraco era mais embaixo, né? E os japoneses tinham defesa zero contra isso. Os japoneses... Exatamente. Os japoneses olharam e falaram, pô, beleza, americano, pode vir, vocês são muito bem-vindos, porque eu não posso fazer nada mesmo. É. E aí chega a Primeira Guerra. Exatamente. E aí, quer dizer, nós estamos falando de um conflito de grandes proporções e uma guerra que foi muito diferente das guerras napoleônicas, porque as pessoas tiveram que parar e cavar buracos no chão. A Primeira Guerra estava naquele... A Europa estava naquele momento de me dar motivos para fazer merda. Tava todo mundo esperando um motivo para ter guerra. Quando mataram o Arquiduque, foi a desculpa perfeita para sair na porrada. Então, mas sob o ponto de vista de armamento, ela mudou a face da guerra justamente por causa da metralhadora. Da metralhadora, exatamente. Foi. Você não tinha mais como avançar, voltar ou tal, porque os caras iam dizimar todo mundo, né, cara? Então, a Guerra das Trincheiras, ela existiu por causa dessa mudança de paradigma tecnológico de armamento. Ainda chegou a ter, no iníciozinho da Primeira Guerra, ainda chegaram a ter alguns idiotas que tentaram fazer guerra do jeito antigo, de carga de cavalaria e coisa do tipo. E eles perceberam que isso é impossível quando os soldados foram ter dizimado por dois manés e uma metralhadora. É isso aí. E aí nego começou até de cavar. Cava e a gente fica protegido aqui e aí fica um parado na frente do outro, cara. Na verdade, assim, a metralhadora foi o ponto focal, mas outras armas também, né? A própria arma, as armas químicas, os próprios rifles mesmo, né? Que estavam sendo usados nos Estados Unidos. A Europa meio que ainda não conhecia muito bem, porque assim, é claro, o cara poderia comprar um Colt, poderia comprar um Winchester, poderia... Mas a Europa estava muito presa ainda naquela classe aristocrática, naquela guerra antiga, naquela coisa toda. Então, especialmente a França, os países diferentes da Prússia. A Prússia se adaptou muito mais rápido, na verdade, né? A Europa estava muito... Todos os oficiais europeus, em geral, nos países que tinham reis, os oficiais eram nobres. E os nobres estavam... Nobres iam ser oficiais do exército, mas porque eram nobres, porque tinham vocação pra isso. Então, vários deles tinham aquele pensamento básico de deixar tudo do jeito que tá, e eu sou nobre, eu não preciso me preocupar com isso, e foram ficando meio pra trás. A Prússia foi esperta, acompanhou bem a guerra civil americana, onde teve um desenvolvimento grande de arma, e eles começaram a melhorar a tecnologia deles. E pegou os outros meio de calça curta, principalmente os franceses. Teve duas coisas maneiras também que foram lançadas no... Nessa guerra, né? Lançadas, parece que é o tênis da Nike, né? Você vai saber por que eu falei lançado. Porque um deles é a arma mais maneira que existe. Maneira? Lança-chamas. Né? Maneira não é maneira, né? Não. Não me venha com esse papinho politicamente correto. É maneiro, sim. Como não é maneiro? Caraca, como não é maneiro, cara? Um lança-chamas da Primeira Guerra Mundial, cara, tem que ser muito mágico. Ah, assim, é maneiro no desenho do Rambo. Não. Agora, no filme do Rambo. Não, é maneiro. é maneiro pra caralho. Maneiro do videogame. Tu não, é maneiro, é maneiro. É uma arma maneira. Na realidade. Mas é maneiro. É maneiro. Essa arma é fogo, cara. Puta que pariu. O lança-chamas, o cara é um tanque de gás nas costas dele e um tanque de ar. Não era gasolina? O cara tava andando com botijão nas costas. Não, o lança-chamas de gasolina é da Segunda Guerra só. Ah, tá. O cara tinha que ser macho pra dar com botijão de gás nas costas, né? É, não era macho, ele era obrigado. Toma aí, lança-chamas. O cara devia ter as costas quentes pra fazer um negócio dele. apareceu naquele programa Red Jacket, que é de armas também, um tiozinho que foi piloto de lança-chamas na Segunda Guerra Mundial. Ah, eu vi. Viu, consertaram um lança-chamas, deram pro velho... É, sair. Eu vi isso. É, pô, tu viu a cara de felicidade dele? Uma mirada mesmo, cara. Ele é pô, caralho. Ficou mó feliz, cara. Eu falei assim, cara... Lança-chamas deve ser moderno, deve ser muito divertido. Ele virou assim e falou assim, que sensação maravilhosa, eu pensei que eu nunca mais ia sentir isso. O próprio desenvolvimento das armas de gás, o gás mostarda, as bombas de gás e tal, não era uma evolução de pensamento de como vamos tirar os caras das trincheiras agora. Porque o que acontecia? As trincheiras, na verdade, não é uma trincheira aqui, uma ali e acabou. É um conjunto de trincheiras de um lado, um conjunto de trincheiras do outro e um campo no meio que eles chamavam de terra de ninguém, que é bombardeado 24 horas por dia pelos canhões que estavam atrás da última trincheira de cada lado. Sim. Só que os canhões estavam fora do alcance das trincheiras. Se o canhão viesse um pouco mais pra frente, ele entrava no alcance do canhão do outro do inimigo e dançava. Então, um canhão em si, ele atacava o meio do caminho, mas ele não conseguia atacar a trincheira do inimigo. Aí que o nego bolou o gás como uma forma de fazer o inimigo sair da droga da trincheira pra eles poderem invadir. Já que eles não podiam andar até lá porque eles estavam ferrados. Já, eles não podiam... já que nessa época já tinha avião, mas não tinha... Eles bombardeavam os lugares, né? Não, eles começaram a bombardear ainda na Primeira Guerra. O cara soltava um saco de bosta na trincheira. Esperava que chegasse bem fedido. O cara lançava uma bombinha manual, que é um morteiro, tipo aquele morteiro que lança do morteiro mesmo, só que o cara lançava o morteiro do aviãozinho. O cara levava tipo, no colo, né, cara? É feito na mão. O cara levava 3-4 e jogava na cabeça de quem ele vinha, pô. Mas era muito pra reconhecimento tipo, também, né? Sim, era mais no início, sim. Mas aí, quer dizer, aí começou a acontecer os dogfights, né? As batalhas de metralhadora no ar, que normalmente matavam o piloto, não, antes de derrubar o avião, né? É o famoso Barão Vermelho aí, que é o cara mais famoso que tem nessa época, né? Que é o avô, que é o tetravô da Suzane von Richthofen. Ele é o tetravô tio. Ela é neta do irmão do Otá. Ah, ela é. A Suzane von Richthofen é neta do irmão do Barão Vermelho? Tataraneta, é isso? É, o Barão Vermelho é o top ace da Primeira Guerra, o irmão dele é o segundo ou terceiro lugar. É, se eu não me engano, assim, tem já tô se falando hoje em dia, né? Ninguém sabe, assim, né? Que ele morreu, na verdade, com um tiro de. Já foi provado, né? Ele fez o teste, foi um canadense do chão. Eles eram muito vulneráveis ao tiro. Os tiros que vinham de baixo, até de rifle mesmo. O Blue Ranger tá falando que foi provado, mas o que eu li é que eles estavam tentando provar, que estavam tentando rever essa história pra saber se ele realmente tinha morrido com um tiro lá no... entendeu? Na bunda? Não, na femoral. Ah. Eles acharam uma autópsia feita pelo médico inglês que cuidou dele, porque ele teve enterro militar, com honra. E ele teve uma autópsia feita pelo médico inglês e nego achou a papelada. A papelada? É, porque o médico fez a autópsia dele e fez acharam a papelada da autópsia. Vocês viram o quê? Eu não sei, não tô entendendo nada. O cara fez a autópsia e achou a papelada dentro acharam a papelada dentro do avião dele. Ele passava jogando promoção, tá ligado? E aí o acreditaram pro canadense de solo que atirou nele. Um rifle, né? Deu um tiro só. Um rifle, tinha um outro avião perseguindo ele e ele começou a voar mais baixo. O negro não sabe por quê, porque ele tava voando baixo, mas o fato é que ele tava... Morto. E o pessoal do chão começou a atirar pra morto, cima dele. Esse que foi sempre a dúvida. O cara do avião dizia que ele tava voando baixo porque ele já tava morto, porque ele tinha atirado. E os caras do chão diziam que não, que eles tinham matado ele atirando por baixo. Inclusive o canadense que atirou subiu de level no ato, né? Ele foi hit point, né, cara? Esse canadense, na vista dos asos da Primeira Guerra, ele tava embaixo. Quer dizer, o cara foi quase que um novato, pegou e matou o Barão Vermelho. Caraca, sorte de principiante. O Barão Vermelho é o as dos ases, né? Não, o as dos ases é um cara chamado Erich Hartmann, que é um alemão da Segunda Guerra Mundial, que derrubou 352 aviões. Nossa! roubou 80. Também ele tinha muito mais avião pra tirar, né, do que o Barão Vermelho. Alemão ou Blue Hand? Alemão? É alemão. Esse cara mais bizarro é que ele caiu na Rússia no final da guerra, ele foi preso na Rússia. Ah, mas ele é de outra época, né? Ele era da Segunda Guerra. Não, é da Segunda Guerra. Ele ficou preso na Rússia por alguns anos, acho que foi 4 ou 5 anos, voltou pra Alemanha, voltou pra Força Aérea Alemã como instrutor e se aposentou instrutor da Força Aérea. Olha só. Nos Top Guns. Miramar, lembra? O tanque de guerra surgiu no final da Primeira Guerra Mundial, certo? Quer dizer, o tanque de guerra, quer dizer, você pode dizer lá que existiram projetos do tanque de guerra lá do Leonardo da Vinci, que existiam outras formas de tanque de guerra, o né? O tanque moderno. Mas o tanque moderno, exatamente. Aquele monstro de metal. Foi no final da Primeira Guerra, foi também uma forma de acabar com a palhaçada. O problema todo é que a Primeira Guerra ficou com uma palhaçada de fronteira e todos os lados estavam querendo arrumar um jeito de acabar com a palhaçada. Os alemães foram muito pro lado das armas de gás. Os aliados foram mais... os ingleses, se não me engano, acabaram achando a ideia do tanque, que é um caixote de metal que andava por cima da trincheira. Antes de falar desses tanques, eu me lembro que lá no Museu do Exército, lá em Paris, né, no Inválidos, tem um... Inválidos. Inválidos, é. Inválidos. Inválidos. Não. Sou brasileiro, falo logo. Se você chegar na França, aquele povo nojento, e perguntar onde é o Museu dos Inválidos... Você não vai chegar em lugar nenhum. É o Hotel dos Inválidos. O que seja. Se você quer voltar por Hotel dos Inválidos, eles não vão dizer pra você onde é. Vão te mandar pro hospital, provavelmente. Mas... é Invalides. Mas se tu chegar na França, cara, tu não precisa perguntar pra ninguém. É só seguir o brilho, brother. Porque aquela cúpula dourada é foda. É mesmo. Tem um mini, uma espécie de um tanquezinho de guerra particular, que nada mais era do que uma espécie de um escudo, tipo aquele escudo large que tu tem em RPG, com uma parada de aço, sei lá, de uma grossura absurda, com umas rodinhas, né? E um buraco, assim, um buraco pro cara atirar. Esse já é um tanque de guerra particular, que era um jeito que eles tinham, como o Blue Hand tava falando. Eles tinham que bolar um jeito maluco de tentar invadir, cara, invadir as trincheiras, porque a guerra tava parada, a guerra parou. Então tinha várias, a gente falou das armas de gás. O lança-chamas também foi... Lança-chamas, exato. Não, mas então, aquele tanque de guerra que aparece no final do Indiana Jones e a Última Cruzada, é um tanque de Primeira Guerra. Mas ele tá modificado, porque o original desse tanque, ele não tinha nada, ele não tinha armamento, ele não servia pra atirar, ele servia simplesmente pra abrir caminho nos campos de arames farpados pra as tropas. Então, ele era todo projetado pra justamente passar por cima e criar aquela estrada nova. É um mega trator, né? Era um super trator. Mas é um trator com a blindagem pro cara que tava dirigindo. Não tomar na cabeça, e, né? E, na verdade, a ideia é que ele servisse de um semi-escudo para as tropas que estavam vindo por trás. Como ele estava abrindo o caminho e ele estava na frente, ele estava tomando os tiros que viriam para os caras que estavam atrás dele. Então, os caras podiam avançar junto com ele. Eu lembro quando eu brincava de bonequinho, de soldadinho. Não era de chumbo, né? Aqueles soldadinhos de Segunda Guerra Mundial. Meu pai sempre me ensinava a botar o tanque na frente... e os caras correndo atrás. Porque era assim mesmo, né? Era a configuração normal da Segunda Guerra e da Primeira, que é o tanque serve pra defender os soldados. Exatamente o que você falou. Aí, na Segunda Guerra Mundial, o tanque foi o diferencial. Na Primeira Guerra Mundial, o diferencial foi a metralhadora. O que mudou a face da guerra novamente na Segunda Guerra foi o tanque. Porque a guerra, graças ao tanque, a guerra deixou de ser parada e passou a ser móvel. De linhas de frente em eterna mudança. Ia pra lá, ia pra cá e tal, por causa dos tanques. A sacada da Segunda Guerra não foi o tanque em si, foi a sacada do Blitzkrieg e de você usar o tanque pra fazer uma guerra em constante movimento. Que foi uma sacada que não foi exclusivamente alemã, os franceses também tiveram essa sacada, só que os franceses resolveram ignorar, como se fosse uma estratégia menor. O Blue Hand falou da Blitzkrieg, né? O Alexandre falou dos tanques, mas é isso que é importante. Não é só o tanque, que a gente tava falando antes, dos teco-tecos da Primeira Guerra Mundial, que se jogava as bombas com a mão. Não, a guerra aérea fez a total diferença na Segunda Guerra Mundial. Se você ficasse parado na porra de uma trincheira, e um maluco ia fugir, já era, então não podia. Aí que acabou a guerra estática, voltou a guerra de movimentos. Esses dois elementos, no solo, os tanques e a guerra aérea, e a Blitzkrieg era isso, era a mistura. Os caras vinham, bombardeavam a cidade, subiam os tanques, destruíam o que tinha, e aí as tropas invadiam, né? E era um ataque coordenado. A sacada deles, o que fazia funcionar bem, é que não era uma o avião vai, o tanque vai, tá cada um por si, tá aquela zona. Eles tinham ideia do que cada um tava fazendo, a tropa de terra podia pedir a reforço aéreo e vice-versa. Isso dava pra eles um poder de destruição muito maior do que já se tinha sentido até agora. Precisava de uma organização, né? O tanque, por exemplo, sendo atacado por artilharia, ele podia pedir pra força aérea e aí bombardear a artilharia. Lembrando que essa coordenação, a gente tá falando da Segunda Guerra Mundial, lembrando assim que a Alemanha, assim, o grosso do exército alemão vinha do estado da Prússia, que era um, né, estado dependente, e a Prússia tomou um pau do Napoleão lá no início do século XIX, tomou um pau fudido e copiou depois do Napoleão todo o conceito de Estado Maior. Então, o exército alemão, que veio do exército prussiano, era um exército extremamente bem organizado, cara. Um exército competente pra caramba. E aí também ajudou tudo isso que o Blaine tá falando. A organização pra você, bastante a logística e a comunicação pra você proceder um ataque desse, né? E uma questão de segundos, né? Essa ideia do uso do ataque aéreo coisa, foi uma novidade pra época. Porque eles usaram assim, na Primeira Guerra Mundial, tá? Os espanhóis tiveram uma prévia quando a Força Aérea Alemã ajudou Franco a tomar o poder, que eles bombardearam várias cidades, tem um famoso bombardeio de Guernica, mas ficou restrito à Espanha. O pessoal dos outros países não tinha visto ainda, até os alemães invadirem a Polônia. Aí que eles tiveram uma ideia do que é um ataque aéreo de verdade com um avião, com os aviões bombardeando com sirene. Pra tu ver a diferença da Primeira Guerra Mundial, como a gente tá falando, que pegava uma bombinha, né, jogava uma granadinha, é assim, a gente sabe assim, que a gente já viu muitos filmes de Segunda Guerra Mundial, mas só pra ilustrar mais, você sabe que o poder das bombas que se jogava dos aviões era tão grande, que até hoje, volta e meia, o cara vai construir um metrô, construir um estádio de futebol na Alemanha, na Inglaterra, o maluco encontra uma bomba dessa, que pode estar inteira ainda, e isola a área, porque se explodir, mas morre uma porrada de gente, é um troço. E a bomba tem mais de 60 anos, cara, pra ter uma ideia. A bomba do Stuka, o clássico, né, aquele que tem um trem de pouso fixo, que quando ele inclina faz aquela saída de ar, são duas de 250 quilos e uma de 300, se eu não me engano. Aquela bomba alguém do Rambo. Alguém depois vai me corrigir, mas eu não vou olhar na Wikipedia, não, se quiser me corrigem depois. Aquela bomba do Rambo 4, né, da Segunda Guerra Mundial, não é? Aquela bomba do Rambo 4 foi uma grosseria que os ingleses fizeram pro fim da guerra. Aquela bomba não era uma bomba padrão. Não era padrão, né? Tá certo. Tem outras armas bizarras na Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses tinham um avião suicida, né? A gente fala dos kamikazes no final da guerra, que simplesmente pegavam os aviões e jogavam contra os cascos, mas existiam aviões feitos pra isso, né? Pra ser kamikaze, O avião era uma bomba, ele não tinha armamento, não tinha porra nenhuma, e o cara simplesmente entrava e ia direto. O avião é tecnicamente um Tomahawk, a única diferença é que a inteligência do Tomahawk é um japonês, em vez de ser um computador. Exatamente. Não, ele parece um torpedo com asas, esse avião. A ideia é essa. No Vietnã tinha uns caras que eram os homens bomba, que iam com mochilinha de C4, sei lá de quê, correndo pra dentro da base americana e tentava ir o mais fundo possível, né? Tentava entrar em alguma edificação e mandava ver. E não vai longe disso. Na Segunda Guerra, os russos usavam cachorros. Cachorro, aí é foda, aí é vacilo. Pra desabilitar tanque, eles faziam o seguinte: eles treinavam os cachorros pra procurar. Eles deixavam o cachorro faminto pra caralho, dias sem comer. E eles treinavam os cachorros a pegar comida embaixo dos tanques, nas bases dele, né? E aí o cachorro ficava treinado a procurar comida embaixo do tanque. Aí deixava o cachorro com fome de novo, levava pro campo de batalha, botava uma mina de 12 quilos no cachorro, e aí ele ia correndo pro tanque alemão e explodia embaixo do tanque, desabilitava o tanque. É russo, cara, né, cara? Isso é sacanagem. Muita sacanagem com o bicho, mas os russos faziam... A fronte russa pra combate eram três caras. Um com a arma, um com a munição e um com a mão abanando. Eles apontavam a metralhadora contra esses caras e os caras voltavam e matavam o próprio soldado. Eu queria que o Blue Hand me explicasse a lógica disso. Cara, não tem lógica. Não dá? Porque o cara tá correndo com a arma, o outro com a munição, o outro sem nada. O sem nada é o que tá no lucro, né, cara? Não, mas na verdade não, porque todos eles estão tomando tiro. O único que tá no lucro é o que tá armado. Mas o que tá armado tem bala. Tem, não. Um tá com a arma tá com a munição, tem a munição completa. O outro tem a recarga. E o outro tem nada. O que tinha recarga, então, era no intuito de pegar a arma caso alguém que tivesse com a arma caísse. Exatamente. Entendi. Aí ele já teria a munição. Ou o outro que tem nada na mão, se o que tá com a arma cair, ele vai pegar a arma vai pegar a recarga do cara. Cara, esse que não tinha nada, coitado, né, cara? E eles têm que se virar pra pegar a arma no combate, mano. Se vira aí, porra. O problema é seu. O que não tem arma, provavelmente, era só pra fazer um número e confundir o atirador, né? né? Com certeza. Provavelmente, é. Uma característica da Alemanha na Segunda Guerra era muito desenvolvimento tecnológico, né? Eles tentaram ganhar a guerra pela tecnologia. Pela tecnologia, é, exatamente. Perderam pelos números, né? enquanto eles faziam avião-foguete, avião a jato, lá na Inglaterra eles faziam 300 mil Spitfire de madeira, né? Aí que tá, o problema não é lá na Inglaterra, o problema é que os alemães tinham fábricas bombardeadas no Reno, os americanos não. É, mas os americanos também faziam os alemães tinham um número finito de soldados também, né? Pois é. Os russos, por exemplo, não tinham. Enquanto você tiver um russo vivo, você tem, exato, né? Exato, você tem um soldado. Mas olha só. Com os japoneses, né? Mas por causa disso, por causa dessa busca pelo avanço tecnológico rápido e pelo financiamento de guerra, os alemães criaram armas, máquinas de guerra muito bizarras. Uma delas era o Messerschmitt 163, o Comet. Né? Ele era um avião-foguete. Ele não tinha o motor a hélice, ele não tinha motor a jato, ele tinha um foguete. ele tinha 8 segundos de combustível. É uma coisa assim, exatamente. Ele saía do chão até a altura, eu tô falando de cabeça, porque eu me lembro. Ele ia do chão até a altura dos bombardeiros em 6 segundos ou 4 segundos. Não deve ser tão pouco assim. É ridículo. O fato é o seguinte, ele existiu porque os B-17, eles vinham pra bombardear a Alemanha a 20 mil pés de altitude, sabe? É. Era muito alto. A resposta ao avistamento dos aviões tinha que ser muito rápida. E pra você subir até lá, você demorava. Então, ele era uma forma de você colocar um avião lá no alto bem rápido. Então, ele não tinha trem de pouso, pra você ter noção. Ele ficava no chão, o trem de pouso dele, né? Ele tinha um esqui. Que na verdade, ele é um... Ele tinha um trem de pouso móvel, que era uma rodinha que ficava... Ele decolava e ficava no chão. E ele pousava com um esqui que não tinha absolutamente nenhum amortecimento. É. Tanto que os primeiros pilotos testes dessa porra ficaram paralíticos quando pousaram essa merda. Você vê a porrada. Qual é a ideia dele? A ideia dele, ele é um planador foda. E o nego botou um motorzinho no planador foda. E a ideia é que ele conseguisse subir rápido até os aviões lá em cima, fazer algum combate e retornar. Como ele tinha muito pouco tempo de combustível, ele tinha só os 8 segundos, ele gastava 6, se não me engano, pra subir. Ele não subia em 6 segundos, não. Ele gastava 6 segundos de combustível na aceleração pra subir. Sim. Então ele não tinha muito tempo de parar essa... Agora ele subia praticamente na vertical e era tão difícil atirar com ele que os alemães chegaram a fazer um sistema automatizado onde a metralhadora dele apontava pra cima e ele tinha só que passar por baixo do bombardeiro pra atirar no bombardeiro. A parada era tirada com uma fotocélula. Quando ficava escuro, ele começava a atirar. Eu li que, apesar de todo o avanço tecnológico, a performance dele foi pífia, né? Foi horrível, horrível. Ele, cara, olha só, ele usava... pra queimar o foguete, usava dois combustíveis diferentes que tinham que ficar em dois tanques diferentes. E eles eram extremamente... Eles não podiam entrar em contato um com o outro, porque explodia. Z-Stoff e Z-Stoff é um combustível... ainda são combustíveis de foguete hoje em dia. Eu não lembro qual dos dois. Eu acho que é o Z-Stoff, que é peróxido de hidrogênio. É água oxigenada. É água oxigenada tão pura que se você pingasse qualquer coisa de algodão, fazer uma parede gigante e pegava fogo. Então os caras tinham que usar uma roupa... Caraca! Esse é o segredo do cabelo loiro do alemão, né, cara? Pode falar que isso que o Henrique tá falando, eu me lembro quando era mulher que eu vi esse documentário em preto e branco. Eu fiquei impressionado, porque assim, você, pra acender, por exemplo, alguma coisa, o que você acha, né, que você bota um pano, bota álcool, e pra pegar fogo você tem que, né, botar botar fogo, né? Você dá uma chama. E cara, me lembro que eu vi, eu era moleque, né, não tinha muita noção. E aí tem essa filmagem, o cara bota um pano, o cara joga o combustível, e em contato com oxigênio, a parada... pega fogo. Você não precisa acender forte, porra nenhuma. É louco, né? Mas aí o que acontece? Pra abastecer o 163, eles viam um caminhão com uma cor, aí ele via, botava a porra do combustível num tanque, aí ele saía, aí todo mundo, ok, aí saiu, via outro caminhão com outra cor, e aí ele botava no outro tanque a porra do combustível e saía, entendeu? E se você misturasse, como aconteceu algumas vezes, bum! É, exatamente, tem um episódio que o caminhão, você vê o segundo caminhão indo lá, e de repente, pá! Acaba tudo, o cara botou no tanque errado a porra do combustível, né, cara? Sinistro. Imagina você fazer isso com os aviões inimigos vindo, com a sirene de ataque aéreo rolando, com bombas caindo. Puta que pariu, vai ser... exatamente. Então, ele é muito pouco prático pra utilidade que ele tinha. Exatamente. Quando ele funcionava, funcionava ótimo, mas é assim, no... Funcionava pouquíssimas vezes. Nessa época, os aviões estavam bombardeando todo dia, praticamente duas vezes por dia, de manhã e de noite. Então... os caras já estavam estressados, já não é uma coisa que estavam tranquilos. E isso dava mais erro ainda, mais merda ainda, mais gente morrendo no avião. É, menos mal sucedido foi o ME-262, que ele era o avião a jato, né? Ele como foi o primeiro caça a jato do mundo, o MS-262. É, ele era, obviamente, muito mais robusto, muito mais ágil do que os outros e muito mais caro. Nunca entrou em combate. Não, entrou. Chegou a entrar em combate algumas poucas vezes, mas foi muito pouco usado. Os alemães tinham um problema. Essas armas do final da guerra, todas elas, várias independentes e todas elas combinadas, tinham o poder de ganhar a guerra se a Alemanha conseguisse fabricar as armas. Só que nessa época eles já estavam com o parque fabril deles tudo ferrado, tudo bombardeado. Então os caras não conseguiam fazer em números. Os caras faziam 4 de um, 5 do outro, 3 do outro. Isso não era o suficiente pra segurar a onda. Aí virou um polonês. Falou pro alemão, um durinha só não faz verão. É mais ou menos por aí. Não, mas pouca gente acha que, tipo, a maioria das pessoas acha que a Segunda Guerra é um avião só a hélice, mas não, no final da guerra já tinha avião a jato. Os americanos fizeram um avião chamado P-80 também, que é a jato, mas que acho que não chegou a voar na Segunda Guerra, mas ele ficou pronto em 1945 mesmo, né? Mas o primeiro combate de avião a jato mesmo aconteceu, assim, de parada séria, aconteceu logo depois na Guerra da Coreia. Então, o P-80, ele foi usado na Guerra da Coreia. Que, por sinal, ele é parecido até quem vê o Battlestar Galactica com os Vipers, né, do Battlestar, que tem aquela, aquela frente é meio quadrada, né, e tem a turbina na frente, entendeu? Ela entra e sai por trás. O Messerschmitt 262, a jato alemão, derrubou 735 aviões aliados, cara. Então foi coisa pra cacete. Foi, né? Mas eles fizeram muito poucos aviões, você pode ver, eu acho que foi menos de 100. No final da guerra, os alemães tinham bomba, tinha bomba teleguiada mesmo, com televisãozinha. Tipo, é uma V1 modificada. Uhum. O lançamento da V2, você vê o videozinho do lançamento da V2, é um esculacho. Os caras param com o caminhãozinho, o maluco puxa um painel, se afasta do caminhão. Aí você vê a V2 levantar, abastece automático, quando ele aperta o botãozinho, abastece, aperta outro botão e sai. Os caras voltam pro caminhão e vão embora. É menos de meia hora pra lançar um míssil. Pô, isso é uma coisa, um lançamento moderno de hoje em dia, você vê um míssil moderno desse. Exatamente. E os caras faziam isso em 44. Quando é que surgiu o helicóptero? O helicóptero surgiu na Primeira Guerra Mundial, na verdade. Sério? What? Antes da 20, da 20. Tá bom. É, o da 20, na verdade. Não vale da 20. Não, o Sikorsky já fazia treinamento com alto giro, que é um semi-helicóptero. Ah, aquele, tem um James Bond, que o James Bond ataca com alto giro, voa com alto giro. Você, só procurar. Aquele helicóptero do cobra do G.I. Joe. O primeiro helicóptero produzido em larga escala, que era estável mesmo, foi feito pela Sikorsky, foi em 1942. Olha. Mas antes disso já existia protótipos e helicópteros que não eram tão... Antes disso devia existir o pirocóptero, não? Sim. Certamente surgiu. A ideia veio do pirocóptero. Um dos primeiros helicópteros produzidos foi o helicóptero do Falcon, que inclusive voava sozinho. Mas sozinho sem ninguém? Esse helicóptero do Falcon, a gente sabe que até hoje ele é um helicóptero confiável pra cacete, né? Até hoje é usado. É verdade, entenda isso como você quiser. O alto giro, o nego usava muito na Segunda Guerra Mundial pra ser avistador de navio à distância. Porque na época da Segunda Guerra, já no final, os canhões já conseguiam atirar mais longe do que a curvatura, do que os caras podiam ver da ponte. Então eles tinham que ver mais alto pra eles poderem ver onde o canhão tava atirando. Ou pra ver se tava vindo alguém pra atirar neles. O nego usava ou o hidroavião ou usava um alto giro. Agora, o helicóptero foi um negócio que evoluiu bem rápido, né? Foi. Porque em 49, um pouco antes da Guerra da Coreia, tinha um Sikorsky, que era o S-52, que foi o primeiro helicóptero a dar loop. Oh. E helicóptero a dar loop é uma parada que tu até hoje você vê aquele CH-53 Super Stallion. Cara, tem que ser muito macho pra dar loop no helicóptero. Até hoje, o bagulho, você pensa que ele vai cair até o último minuto, né, cara? Só o Murdoch. Cara, tem que ser muito macho, putz, eu. Cara, eu lembro de uma vez que tava eu e o amigo imaginário discutindo, tentando entender como funcionava um helicóptero. Porque não é simplesmente a hélice girando, né? As pás, elas se movimentam, né? Pro helicóptero subir e descer. A inclinação da pá faz ele se mover e subir e descer. Na verdade, as pás, elas funcionam como asas de avião, certo? Uhum. É o mesmo princípio da sustentação. Ele não levanta porque elas sopram muito pra baixo. Levanta porque elas criam uma sustentação no ar com o mesmo princípio da asa do avião, certo? Uhum. É isso? E quando você muda o passo, dela, você faz o helicóptero se locomover. E aí a nossa dúvida era como essas pás se moviam, né? Porque... Ué, são dois anéis, um anel pra baixo e um anel pra cima. E tem uns pininhos que fazem o anel inclinar. Quando o anel de baixo inclina, ele força o anel de cima a inclinar também. E os dois anéis tem um rolamento entre eles pra esperar rodar, né? Mas assim, o foda é que... Exatamente, o negócio tá girando. E aí a gente ficava, pô, mas será que tem algum cabo? E aí a gente, não é possível ter um cabo, então tem que ter um carretel gigantesco embaixo do helicóptero. E a hélice de trás? Porque a maioria... Aí a gente perguntou pro Blue Hand e ele veio com essa explicação. Aí a gente perguntou, como é que tu sabe? Como é que tu sabia disso? Cara, eu sempre gostei de helicóptero de modelismo. Nunca tive não, mas sempre quis ter. E eu já cansei de ver como é que funcionava, como é que monta. Você procura na internet, tem foto ampliada do helicóptero de modelismo. Dos mais caros, dos melhorzinhos, que imitam o helicóptero de verdade. Então dá pra você ver bem... O mecanismo direitinho, um detalhe, como é que funciona. E o rotor traseiro, pra quê? É pra você dar um tiro e derrubar o helicóptero. É pra evitar que o helicóptero... Porque assim, a pata rodando pra um lado. A lei de Newton diz que o helicóptero tem que rodar pro outro. Uhum. O rotor traseiro é pra impedir que isso aconteça. Pro helicóptero ficar parado no ar. Então é uma lenda, né? Que fala que o helicóptero sobe sempre com a parte de trás pra cima, né? Não, é lenda, eu acho. Eu já vi subir sem a parte de trás. Só o helicóptero piriguete sabe com a parte da pra cima. Teve um helicóptero russo que não tem rotor, Blue Hand, já viu? Normalmente os que não tem rotor, eles têm um jato de ar que sai por trás que faz o papel do rotor. Uhum. Aí você não pode dar tiro. A cauda dele é oca e ele tem um bocal atrás e tem um controle no bocal pra fazer sair pra um lado ou pro outro, pra fazer o ar sair e fazer o mesmo efeito do rotor, né? Mas sem ter a hélice. O helicóptero russo é tão macho que ele fica no eixo, né? Na mar. Não precisa de hélice, né? Na União Soviética não é o helicóptero que sobe, é o mundo que desce. Qual foi a principal estratégia militar do helicóptero? Quando é que ele foi empregado? Na Guerra da Coreia? Guerra da Coreia, nego usou ele pra fazer resgate de tropa, mas só isso. Não, resgate de tropa, Cruz Vermelha, essas paradas. Que eu saiba, não teve nenhum combate grande com helicóptero, não. O combate de helicóptero mesmo foi no Vietnã. O Vietnã foi a guerra do helicóptero. É, não bem combate, né? Transporte de tropas, principalmente. É, porque a guerra do Vietnã, a gente já falou na escada de Vietnã, que era feita daquelas incursões, né? O cara ia, fazia a excursão, depois voltava. E o helicóptero era o que fazia isso. O Rui. Rui. Rui. O Rui Chapéu, não é Rafa? A vantagem do helicóptero é que ele consegue aterrissar em quase qualquer lugar, né? Enquanto o avião é impossível. Pois é, e você precisa de uma área pequena pra pousar com um helicóptero. Será que é mais fácil pilotar helicóptero do que avião ou não? Não, o helicóptero é difícil pra caralho de pilotar. É? Mas eu acho que é mais fácil do que avião, né? Eu não sei. Ó, eu não conheço ninguém que sabe pilotar os dois. Eu conheço nego que sabe pilotar avião e conheço nego que sabe pilotar helicóptero. O piloto de avião vai falar que é difícil pra caralho também pilotar avião, né, cara? Só que não, ele me diz exatamente o contrário. Ele me diz que é assim... É fácil. É difícil pra caramba você fazer acrobacia, essas paradas. Mas você decolar e pousar não é tão complicado. A gente então, tem que perguntar... Então tem que ganhar pouco mesmo. Tem que ganhar pouco mesmo, então. A gente tem que perguntar pro James Bond, ele sabe dirigir os dois. Ele sabe dirigir carro, ele sabe pilotar avião e helicóptero, né? Sabe dirigir. Porque o helicóptero tem volante. Tá bom. O cara que fala é dirigível. Mas é dirigível. Inclusive, o James Bond deve saber pilotar um dirigível. Mas helicóptero só passou a ser helicóptero mesmo depois do que começaram a fazer esses Super Stallion, esses... Depois do Apache. É, o Apache. O Apache é foda porque o Apache não é um helicóptero, na verdade, né? Ele é um... É uma tribo de índios, né? O Apache, segundo os americanos, ele é uma plataforma de armas. Exatamente. Quatro canhões e mísseis com hélice. Peraí, o Apache é recente, super recente, né? Tanto não. Ele entrou em serviço há poucos anos atrás. Década de 80, cara, início, eu acho. Década de 80, mas a pesquisa dele foi nos anos 70. Tinha umas versões anteriores do Apache com outros nomes que já eram mais ou menos a mesma ideia. E o Apache é uma evolução da parada. Tinha os Cherokees e os... Cayennes. Mas o Apache é um absurdo mesmo, né? Ah, ele é um trovão azul for real, cara. Tu falou tudo, né, cara? O trovão azul, que merda! Não, na verdade ele é um helicóptero, acho que italiano, alguma coisa assim. O Apache? Não, o trovão azul. Eu achei por um momento que era Apache. A ideia do Trovão Azul no seriado é o que é o que é um Apache. É isso aí. É helicóptero de ataque que chama, né? É. Só que é engraçado que, por ele ser pequeno, imagina que ele seja mais veloz, né? A velocidade máxima dele é bem abaixo da. Velocidade máxima aqui é 365 km por hora. Qual? Apache. Do Apache. Não, do Apache não. Ah, não. A H64, o tradicional. Não, é 200 e pouco. É 265, acho. 365. Desculpa. 293. Tá vendo milhas? Milhas, não? Não. Você não tá vendo nó, não. Nó. 293 quilômetros e o Sikorsky Black Hawk vai a 357. Ah, o Black Hawk é assim. Mesmo helicóptero civis, quando um helicóptero rápido vai a 400 e pouco. Eu acho que não vi nenhum que vá a 500. O helicóptero não é uma pedra rápida. Ele é prático, mas ele não é rápido. Uma parada de 15 toneladas que vai a mais de 300 por hora, cara, é uma parada foda. É, esse aqui aplica-se aquela ótima frase, depende do referencial, né, cara? É. Uma Ferrari é rápida, vai a 315. Exato. Né? Acho que o Bruno tá querendo dizer que ele não se compara com um avião em termos de velocidade, né? Não tem nem comparação. É. Por isso que tentaram fazer várias vezes, assim, esses aviões que decolam vertical. Tem uma outra máquina aérea. É o Harrier, né? Não decola vertical. Mas não é só isso, não. Assim, tem outra máquina aérea que é tipo um mistura de helicóptero com avião. O Blue Rain deve saber o nome. É o Elião. Tem sim. Tem uns aviões helicópteros, sim. O maior helicóptero do mundo é um russo, que é o Mi-12. Os russos são muito maneiros, cara. É sempre russo, cara. A maior máquina do mundo é sempre russa, automaticamente. É tipo um avião, tem as duas asas, o formato de avião, e em cada asa tem uma hélice. Caraca, é foda. Parabéns pro russo. E se a gente pegar esse avião e botar duas hélices? Só de sacanagem. É, ele tem envergadura de um Boeing 747, cara. Tem envergadura moral de um Boeing 747. O nosso querido UH-60, o Black Hawk, ele é um Huey com esteroide, né, cara? Ele é um Huey versão anos 90. Não venda nada, cara. O Black Hawk é antigo, é de 79. É. O Huey que você tinha no Vietnã, ele ainda podia ser destruído por armas de mão, armas de solo, né, cara? Então depois que eles... O Apache já não, né? Por isso, inclusive, que no Afeganistão se popularizou o RPG, que é aquele lançador de... Tipo lançador de... Tipo míssil, assim. É, né? O Rocket Propelled Grenade. Que era usado justamente contra os Apaches no... É. O RPG decente, ele é feito pra derrubar helicóptero. Meu amigo, o foda é o Rambo, que derruba helicóptero com arco e flecha. Não é com flecha não, cara, com pedra, ué. Arco e flecha com um explosivo na ponta, no Rambo. Não, não, jogou pedra, cara, maluco. Jogou pedra. Cara, cara, o Rambo era muito escroto, cara. Se parar pra pensar, uma flecha com, sei lá, 5 quilos de explosivo na ponta, ela caiu no pé dele, cara. Pô, o cara é o Rambo. Eu juro pra vocês, juro por Deus. Eu, na época da guerra do Iraque, alguns anos atrás, eles derrubaram lá, andaram derrubando os Black Hawks lá no Iraque, né? Tem, tanto que o nome do helicóptero mudou pra Black Hawk Down. Então, eu vi uma notícia na rede TV na época dizendo que foi derrubado, ou, sei lá, no Afeganistão e tal, um helicóptero americano modelo Black Hawk Down. Cara, sério, cara. Jornalismo em televisão, cara. Mandou essa. Estagiário. Há pouco tempo faleceu o filho do Stallone, né? E no G1 botaram a foto do Peter Petrelli, cara. É, ele na cena do Rock 6. É o jornalismo Google, né? Não é mais o jornalismo Gonzo, né? Agora é o jornalismo Google. E por falar nisso, esse filme Black Hawk Down é bem foda. É maneiro. Esse filme é legal, sim, bem melhor. Na época que o Ridley Scott era foda. Era muito frenético. Eu acho que foi um dos últimos filmes bons, cara, dele, né? Acho que foi. Tem um probleminha nisso aí, nesse filme, né? Que o cara usa um Oakley que não tinha sido lançado na época. Pode crer. É verdade. Essa foi a única mentira que você viu no filme, é isso mesmo? Sério? Esse aí é a brecha pra continuação, que ia mostrar que o Eric Bana veio do futuro. A gente tem que falar da arma mais vendida do mundo. A AK-47. Automática Kalashnikov. A Kalashnikov é a... Não, não. Qual é o nome? Como é que se pronuncia esse nome maravilhoso? Até onde eu sei, Kalashnikov. Automático? Como é que... O V é U? Não. V é U. Claro que não. Acho que é. Automática Kalashnikov Odrostzia. Ó, 1947. Goda. Ah, então é isso que é a AK-47, que ela foi feita em 1947. É uma automática Kalashnikov. Isso, exato. AK K-47. Tanto que eles têm uma K-49 também. Que bonito. Que significa arma automática de Kalashnikov, modelo de 1947. Olha só. O Kalashnikov é o nome do malandro que fez a parada. Projetou a arma. Olha. Esse nome não é gratuito, né? Porque esse AK-47 ele é muito derivado de uma arma alemã do finalzinho da guerra, chamada MP-44. É engraçado que a gente acha assim que os fuzis automáticos, durante grande parte da guerra, você precisava tirar e dar aquela clac, clac pra trocar, né, o cartucho. Depois, o Einfeld e os outros fuzis aí, eles já eram automático, você colocava ele e aí é que nem no Band of Brothers, que sai assim, pula, né? Sai o quê, cara? Tipo, o pente, sai pra cima, entendeu? Pente? Aquela coisa é M1, que pula aquele grampo de 6 balas. Pula o grampo pra cima. Esse MP-44 foi a tentativa de juntar finalmente uma metralhadora com um fuzil. Ou seja, de ser um fuzil mesmo, tipo meio que uma metralhadora. Você poderia disparar direto, né? Dá rajada, que você quer dizer. Uma espécie de rajada, mas sendo um fuzil, na verdade, né? Esse foi, assim, foi bem no finalzinho da guerra. Isso era uma arma que fizeram... Mais ou menos aquelas armas alemãs aí que fizeram que não conseguiram continuar a produção. E esse modelo foi meio que copiado, né, pelos russos finalmente pra criar o AK-47, que é considerado até hoje o melhor fuzil do mundo, assim. A sacada russa foi que quando eles fizeram o AK, eles fizeram o AK pra ser uma arma barata de fazer e simples de fazer manutenção. Então, ela não tem nenhuma... Na verdade, não foi a sacada russa, foi a sacada do cara, né? Ela não tem nenhuma tolerância apertada, não tem nenhuma peça que só entre certinho. Mas eu vou falar uma coisa que nego vai querer me julgar e... Lá vem, eu tô tentando querer ser polêmico. Não pode, não, né? Não é ser não polêmico. Pode ir com a galera, né? Eu acho que realmente é um ícone e tal, não sei o quê. Mas as pessoas tendem a supervalorizar e esquecer dos defeitos dela. Mas calma aí. Antes de você já começar a querer falar dos defeitos da arma... Uhum. Por que você não fala primeiro das qualidades da arma? O cara já quer pilhar a parada. Já quer estragar a arma. Porque existem, o cara projetou outras armas antes da AK-47. As peças delas são, inclusive, intercambiáveis. Você pode pegar o disparador, gatilho, que seja da AK-47 e botar numa outra arma Kalashnikov, sabe? Na Segunda Guerra, eles tiveram muita falta de equipamento, eles se ferraram muito com essa brincadeira de ter 10 armas com 10 calibres e faltava munição pra uma, então não podia usar. Inclusive, ele começou a projetar essa arma em 41, mas ele não conseguiu, né, emplacar ela com o governo, com as Forças Armadas, antes do final da guerra. Ele só conseguiu terminar ela em 47, né? Ele ficou hospitalizado um tempo, não foi? Então, ele foi ferido numa batalha de Varzavsk. Não sei o nome da batalha. Mas ele foi ferido em 41 e aí ficou 6 meses no hospital lá. Ele era piloto de tanque, se eu não me engano. Acho que era. E aí, nesse período que ele passou hospitalizado lá, se recuperando do ferimento que ele teve, ele projetou a AK-47. Ele não devia ser piloto de tanque, devia trabalhar... Acho que ele era mecânico. É isso, exatamente. Ele é mecânico. Mas o que tem de ruim aí, o Tucano, o AK-47? Não falaram qualidade nenhuma da arma. Vocês querem falar mal da arma? Pode falar mal, fala mal mesmo. A qualidade da arma é o teste básico que o nego já fez. Pega uma AK-47 e pega uma M16. O cara atira com elas, ele pega as duas, enfia numa poça de água com lama, levanta e atira com a AK-47 e a M16 trava na hora. A AK-47 funciona na areia, na lama, no lodo, na água, atira debaixo d'água, molhada. Na neve. Em tudo que passa caminhão por cima. Porra, a arma é foda, cara. A arma é semi-destrutível. A minha definição da AK-47, ela é um Volkswagen que corre a 300 por hora. Com certeza. Porque a manutenção dela é boa. Não precisa fazer manutenção. A cada 6 anos, você sopra ela. Você sopra e dá uma pancadinha pra sair a poeira, cara. Não tem manutenção na arma. E nas últimas guerras, vai, do Vietnã pra cá, a maioria das guerras foi assim, né? No meio do pântano, no meio do deserto, no meio da floresta. Não, e ela é a arma mais... Ela é a arma em maior uso, né? Tem um tipo. Ela é mais barata também, né? Segundo o Guinness, o livro dos idiotices, a AK-47 é a arma de fogo mais usada no mundo atualmente. Mas não porque ela seja até a mais fabricada. Ela é barata, com certeza, o que é uma vantagem, ao meu ver. Mas é porque a porra da arma é indestrutível. Então tem arma, tem AK-47 em uso, sei lá, desde 47, malandro. Porque a arma vai migrando de uma guerra pra outra, vem do Vietnã pra sei lá pra onde, pra Bósnia, pra tudo que é lugar, vai pra estar no nome do Bin Laden, né? Sabe? A África virou o grande mercado depois daquilo. Não, tem uma coisa também que a AK-47, tipo, você pegar uma M16, ela é uma arma da Arma Light, desenvolvida pela Arma Light, né? Por isso até que chama AR. Só que ela é produzida pela Colt também. E ela é produzida por outras fábricas sob licença. A AK-47, ela é falsificada mesmo em várias outras fábricas. Mas só que ela é feita pelo mesmo projeto. Então é uma AK-47. Creative Commons, né? Creative Commons. Talvez não seja certo dizer que ela é a arma mais vendida do mundo, porque tem muito comércio de AK-47 no mercado negro, né? E não pode ser contabilizado isso, né? Mas certamente é a mais usada. Mas é o que diz o livro da Jotis. Que é a arma mais usada no mundo, cara. Ela tá aí em todas as guerras. Todo conflito armado, você vai ver uma AK-47 no meio, cara. É na favela, no Rio de Janeiro, é no Afeganistão, é na Ásia. Tá lá ela, cara, na mão de algum malandro. Até perguntaram pro Mikhail, né, o Kalashnikov, o que ele achava de ver o Bin Laden segurando a arma dele, né, e tal, né, protestando e matando todo mundo. E duplo sentido aí, hein? Que pariu. E aí ele falou, ó, eu não fico feliz, mas até os terroristas preferem armas confiáveis, né? Não, e ele falou se ele ganhasse um centavo por cada arma que ele vendia, porque como ele fez, ele era soviético, não é capitalista, não ganha pela produção, entendeu? Não ganha. Então ele nunca ganhou um tostão pela porra da arma, cara. Ele nunca ganhou um tostão pela arma. Alguém incrível, ganha, né? Alguém soviético ganha, não ele. Tem coisa que não aparece em filme de guerra, mas que ia acontecer, por exemplo, na guerra do Vietnã, de soldado americano jogar fora a M16 pra pegar a AK-47 dos Vietcong mortos. Mas e a munição? Ué, os Vietcongs não usavam aquele colete de munição? É só pegar junto, né, cara? Mas não, a munição da AK é a mesma munição da M60, 7.62 garrafinha. É só pegar a munição da M60. Que é um calibre alto. É um calibre mais alto do que o 5.56 do AR. A AK-47 tem a vantagem de também ter esse efeito, né, moral, né, em cima da pessoa, né? Que é uma arma potente, né, cara? Apesar que as duas têm um poder de penetração equivalente. Não é a mira... Mas a da AK-47 é bem mais do que a da... Não é tão mais forte assim, não. Já vi teste com 5.56. No Counter-Strike, quando você atirava com a AK-47, atravessava a parede. Mas o 5.56 atravessa a parede também. No Modern Warfare era a última arma pra se destrancar, era a mais foda. O tipo de munição da M16, da R15, ela penetra e ela se divide em dois pedaços. E ela tem que ter mais de 20 metros de distância. Você não pode atirar em a queima-roupa, porque ela perde a penetração, por ela ser um calibre menor também. Outra coisa que ele não falou... Não vara um carro, se tiver muito perto. Ela entra, perfura o carro, mas ela não atravessa. Da AK-47 atravessa. Mas isso de não atravessar o carro não é não um calibre, é porque os americanos costumam usar munição semi-jaquetada e coisa. Eles fazem a munição pra fragmentar de propósito, pra evitar matar alguém do outro lado. Munição normal de 7.62, nego não se preocupa com isso, eles botam munição sólida. Outra coisa que também é uma arma extremamente precisa, ninguém não falou, mas é a AK-47. Não, pelo contrário. A 5.56 é mais precisa do que ela. A vantagem da R15 é exatamente isso. Ele é mais preciso que a AK-47. A R15, ela virou a coqueluche, né, numa época, né? A R15 é a M16 civil. A única diferença é que ela não faz full auto. Não faz de fábrica. É só mudar a mola. Mas, assim, oficialmente falando, a M16 tem um tiro, três tiros e full auto. A R15 tem um tiro, três tiros e não tem full auto. Ah, mas eles vão... Ele aperta o parafuso e faz. É só mudar uma mola e mais umas besteiras qualquer, mas, assim, de fábrica não faz. O defeito que o Azaghal não me deixou falar... Não, deixei. Eu só quis falar antes das qualidades. Por que a gente vai começar sempre pelo lado negativo? Calma. Era só pra... criar polêmica. Mamilos, né, cara? Um dos problemas é justamente esse. Primeiro que ela não tem precisão de nenhum outro fuzil da mesma categoria. Ela não tem uma... O segundo é que ela dá um coice maior A munição é maior. Exatamente. E o terceiro, o peso dela é infinitamente mais pesado do que as concorrentes, né? É uma arma feita pra russo. Né, foi exatamente o que levou os americanos a fazerem o R15 M16 com 5.56. que ela tem um coice bem menor. Isso. E aí dá mais precisão pro cara, porque ele consegue mirar e dar vários tiros próximos. Na K47 é impossível, você toma uma porradão e já perdeu a mira. Mas pra não falar que isso é de todo mal, é porque ela não é ela é um rifle de assalto. Não é um rifle de... Não é um sniper. O M16 foi feito pra servir como rifle de precisão também. Nunca foi usado pra isso. Ele é uma droga pra isso. Mas agora, no projeto é pra isso. Nos dias de hoje, você vai pegar uma AK-47? O Azaghal falou. Ela pode pegar partes da AK-47 e botar em outras armas Kalashnikov. Isso. Mas só a M16, a R-15, elas conseguem fazer intercâmbio entre outras armas também. Ah, é? A AK-47, ela é boa por ela mesma. Mas você não consegue melhorar ela. Depende. Com silver tape você melhora qualquer coisa. Por que a R15 ficou tão famosa, né? Os bandidos todos começaram a usar. O fuzil que, que as Forças Armadas Brasileiras usam... É o FAL. FAL é melhor do que a R15. É. Só que a R15 é mais conhecida. E a R15 é mais nova, né? O FAL que o Brasil usa tem 30 anos, né, cara? Cara, o nosso FAL e o para-FAL que a gente usa não são tão antigos assim, não. E são armas ótimas. Você dá uma rajada, assim, tipo um FAL normal, tem 30 balas. É. Parece loucura. Se você dá uma rajada, você aperta... Cara, rapidinho, para acabou. É muito rápido. Cara, mas é igual você ver o filme da Gatling Gun atirando, a Vulcan detona a esteira em 30 segundos. A esteira dela tem 2.000 balas. Aliás, falar nisso, falar de AK-47, esses parados, eu tenho que recomendar um filme que também é maneiríssimo, que é aquele Senhor das Armas, com o Nicolas Cage. É bom. Cara, que filmaço isso, cara. E olha que você colocar filmaço e Nicolas Cage na mesma frase é difícil. Acontece, mas é bem difícil, né? Mas esse conseguiu, Mas esse é um filmaço. É uma coisa interessante que ele fala, até nesse filme, que eu não sabia, que ele fala assim, ele fala, quando os americanos deixam, por exemplo, uma zona de guerra, é muito mais caro pra eles levarem as armas de volta. Então, eles tinham, assim, zonas de guerra americanas que se foram embora, tipo Afeganistão ou coisa assim. Meu irmão, montanhas de AE-15 e armas que os caras não levaram, né? Eles deixam lá. O cara compra rifle aquilo. É um filme pra vocês verem sexta-feira. Podem pegar... Sexta-feira? Na sexta-feira, não na quinta. Na quinta não vejam, mas na sexta irado. Mas tem que ouvir o Nerdcast primeiro, né? Depois você pode ver o filme. Ah, sábado também não, porque sábado é dia de Supercine. Agora a gente vai fazer um programa sobre armas mesmo e não vai falar sobre o FPS Russia? Caralho, velho, eu não acredito. Essa era a minha entrada. Eu esqueci, velho.